André Cedês, o moral de Leto Bicuara. LX, é voar daquelas, querem é voar daquelas, gostam. Tá gostosa, blota, tá caixa, vai. Chutas do armão no bundão, bate, faz a posição. Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção. Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção. Faz o seguinte, ó. Daquelas querem é voar, daquelas gostam. Gostosa, brota, brota, show! Faz do armão no bundão, bate, faz a posição. Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção. Joga o cabelo pro cara, que tu tá na intenção. Faz o seguinte, ó. Cai devagarinho até embaixo. Cai devagarinho até embaixo. Cai devagarinho. Vai, vai. Paredão.